3293, chame centro Recife, na sua função, no 25 decimal 45, bom voo. 2400, daqui a pouco. Sua direita, táxi, tá, frequência via Alfa Juliette, porta número 4. Alfa Juliette, é o 4 na frequência, 38 no meio. Bom dia, senhor presidente, eu só poderia ter apenas a principal conferência de subida para o para São Paulo, Rouen. Até o dia 310. Vamos sim. Se você é o Lula. Entrevista da Eulida Mótica. A Eulida Mótica, obrigado. Obrigado, Vona Pedro 9, com o 1-6. Pode ser mais por aqui? Oscar Golf, November Alpha Vito. Copiado. Mod nave, Oscar Golf, November Alpha Vito, gol 973. Obrigado, controle. Gol 1163, chame centro Recife, na frequência 1251, bom voo. 251, boa. O 1417, autorizado Campinas, nível 340, via Pêndulo 10, Cubá, via Pêndulo 16, saída da Elle e da Motiva. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5066, coteja. Autorizado Campinas, nível 340, via Pêndulo 16, Cubá, via Pêndulo 16. Decola da 10, curva à direita, da Elle e da Motiva, 5066, coteja. Coteja, para pushback sonamento. Salvador, bom dia. Eu vou o Golf Uniforme Kilo no PAC 3. Perfeito. Golf Uniforme Kilo solicita autorização de reboque para o PAC principal, número 3. Autorizado, disse o reboque, chama para ingresso PAC principal. Camarada. capitão, reporte ao Pedro. Reporte lá, João. Decolado 5-8, controle 1-9-8, bom voo. C-9-8, azul, 14-1-7, bom dia. Controle azul, 14-1-7. Azul, 14-1-7, bom dia, contato na decolagem, se manter nível de voo 340, via saída da EL, até os 2000, Veleda. 340, via da EL após 2000, Leda Azul 42, 17. 4217, reautorizado Van Approach, Monte Van. Monte Van, Zuka 217. Quatro 217, chama 251, bom voo. Pode confirmar a frequência para 217? 65, 1. 65, bom dia para 217. negativo contato, 251-04217, tem frequência alternativa? Alternativa, frequência 133, decimal 25, caso não consiga essa, tente 288. Você vai tentar em 3325 e 288, azul 4217, bom dia. Zero One, bom dia. Informação Foxtrot. Zero Uno, eu chamo o Tony, 18, sua 95. Deixa, Maré. Congonhas, via 360, via Pêndulo 10, Cubá, via Pêndulo 16. Saída da Ele da Motiva, decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5106, coteja. Chama para pushback de funcionamento. 2, 1, 8, 5. Bom dia, Golão, 61, automação, Foxtrot, alta direção, Guarulhos, 247, 010. Pegou o nome 61, autorizado Guarulhos, 240, já temos o 10, saída da Elvia da Motif, até cola da 10, curva direita, controle 199.8, aciona 5104, corteja. Bom, Guarulhos, 240, só pode mais saída da Elvia da Elvia da Motif. Afirmativo, da Elvia da Motif, 240, 510, até cola 10, curva direita. 19-8, controle. Afirmativo, 19-8, 5104, voo 1-1. Fusionamento correto, para o feedback funcionamento. Vai chamar o 1-1, tá bom. baixar para o táxi. Só para zero baixar para o táxi. Ou oh, é onde? Altitude 1013, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. E Alfa, reporta no ponto de espera, 1901 da Leão. siga para o solo.